Começa agora na Rádio Antena Web. Imaginário 21. Um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21. Com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. A emissão do programa que vocês gostam, que vocês aprenderam a cultivar. Este verdadeiro centro de boa energia, paz de espírito e, sei lá, humildade, muita humildade. Primeiro gajo mais humilde da minha lista sou eu. Não sei se já tinha dito isto, mas sou. A verdade é essa. E como a verdade às vezes dói, pronto, não faz mal. Nós vamos fazer passar aquela dorzinha de cotovelo. Não estou a brincar. Aqui não é tempo, não há espaço para isso, não há espaço para esse tipo de coisas. E vamos começar a vossa semana a alegrar-vos, a pôr-vos bem dispostos, a pôr-vos preparados para a luta, e já bati as palmas outra vez. Mas antes de tudo, e queria lembrar para as pessoas que estão a ouvir esta emissão pela primeira vez, que já são muitas, diga-se de passagem, que devem ir ao site da Antena Web, antenaweb.info/imaginario21. Este é o site, a página do programa, deste programa que estão a ouvir, e devem lá deixar o vosso gosto, devem deixar o vosso comentário. Podem enviar também o comentário para imaginario21@antenaweb.info. Mandem, eu vou responder àqueles que possa, mal possa. Não há problema. Podem sempre também aproveitar para passar no YouTube. O canal é Imaginário 21. Ainda temos poucos vídeos lá, mas em breve vou colocar lá mais conteúdo. E esta é uma emissão do Imaginário 21 especial. É o especial de janeiro. E estou muito contente. É uma entrevista que eu fiz há pouco tempo e que gostei muito de fazer. Passou, penso que irá passar, assim é que é, que irá passar a mensagem. E sobretudo temos uma grande novidade aí para vocês neste programa, que eu já vou falar mais daqui a pouco. Agora vamos começar então com um programa especial, o especial de janeiro, e a primeira música que vamos ouvir é dos Ban. Os Ban, que são são uma banda. Uma banda formada em 1981, lá nos anos 80, música. Hoje vai ter muito hip hop e muita música portuguesa, de hip hop português e música também de outros géneros, tanto rock, alternativo. Vocês vão ver, vão ter um feeling bastante anos 80, 90 e. Esta é uma das mais icónicas músicas da banda, se não a mais icónica, e faz parte do LP lançado em 1988 e chama-se Surrealizar. Eu espero que vocês gostem, tem uma sonoridade muito, muito particular e eu acho que vocês vão gostar, não sei porquê, porque é só rimar umas coisas com as outras, mas é verdade, a verdade é essa. Portanto, realmente, vamos ter como primeira música os Ban e depois vamos saltar já para o hip hop e vamos saltar para um hip hop que eu gosto muito, que hoje em dia já não o ouço tanto, ou seja, ele também já não faz tanta coisa, ou pelo menos não chega tanta coisa aqui ao conhecimento. E este rapper é o Chulage e tem uma música muito fixe e muito, muito, muito poderosa, que é Rhyme Shit Kabbalah. Rhyme Shit Kabbalah é realmente, enfim, é uma das músicas mais expressivas para mim do rap português, e enfim, foi digamos que foi um dos temas que lançou este rapper para o estrelato. Foi este Rhyme Shit Kabbalah. Realmente, eu penso que isto vinha num álbum Represálias, Sangue, Lágrimas e Suor. Eu acho que vocês devem ouvir, a letra muito poderosa, e vocês penso que vão gostar, penso mesmo que vão gostar. A seguir vamos ter um clã Sopro no Coração, ou Sopro do Coração, assim que é, Sopro do Coração. O álbum é do álbum Lustro, a data de lançamento é 2000, género pop, portanto isto aqui é um... Eu gosto bastante do feeling desta música, é assim mais calma e mais melosa do que a anterior, mas isto é mesmo assim, é para misturar, é para vocês ficarem mesmo à toa a perguntar o que é que se passa aqui, estamos a ouvir hip hop, já estamos a ouvir pop, estamos a ouvir alternativo, depois estamos a ouvir sei lá, bom. É mesmo isso, o objetivo é mesmo esse, é que não seja monótono. Portanto, vamos ouvir estas três músicas: Ban com Surrealizar, Xulash com Rhyme Shit Cabala e Clã Sopro do Coração. Eu volto já a seguir, não saiam daí. De um passo em direção ao mic e toda a área eu paraliso. Primeiras rimas pulverizo e audiências mato notícia. Aqueles que me chamam fake pelo que visto eu traumatizo. Estou nisto a bué e usar a roupa para me afirmar eu não preciso. Sempre com a deficiência tua aparência ridiculariza. Contra a ignorância, resistência, inconsciência, neutraliza. Sem inteligência, é negligência, insistência, imobilismo. Não há hipótese, sobrevivência, fake niggas, hostilismo. Com fake niggas, invalido e fake som não equalizo. Da cabeça tua cruz, teu movimento eu destabilizo. MCs não têm acesso ao vocabulário que eu utilizo. Então uso as minhas rimas, tipo eu disse e autorizo. Trabalha com o meu trabalho, um dia pisas quando eu piso. Desde quando eu escrevo, não é MTV que eu sintonizo. Ponho o beat ao mesmo sem beat, caneta e cabeça sincronizo. Não sonho com rap americano, rap nunca concretizo. Pois os sonhos eróticos da tua beat eu realizo. Aviso que é ser MC, ganha skill e juízo. Mas se ele fosse dinheiro, eu era rico, tu eras rico. Mas como não é que se foda no underground, prof capitalizo. John Conan, shit e grill, no meu rap eu legalizo. Redais, lugalize, o meu povo eu caracterizo. Sobreviventes do inferno, à procura de um paraíso. Rendela, paz, isso tudo, é onde eu me localizo. É onde bem de fora este fake move eu analiso. Bambi, Ned, é nisso, a verdade eu profetizo. É perdida, sou a verdade eu profetizo. Sou a verdade, é a verdade. Continuas a ouvir chorar naquela rhyme cheia de cavala. Estraga como uma vaga, competition de escala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Continuas a ouvir chorar na queda, rhyme cheia de cavala. Estraga como uma vaga, competition de escala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Criar no ambiente hostil da pobreza e do racismo. Movido pela revolta, orgulho e inconformismo. Meu rap é radicalismo e chega mesmo a extremismo. Primeira vaga poeta é terrorismo. Tentados verbais, a hipocrisia e cinismo. Toda a corrupção e todo o falso moralismo. Rap é música, música é arte, não misturo arte ao capitalismo. Dinheiro acima do resto, não faço parte deste mecanismo. Negando o organismo, pode esse tipo de industrialismo. Mas fazem no rap a sabotagem, expulsa o mal que pisa o cismo. Mas tec no RAP, só mesmo a fé no cristianismo. No diabo existe quando rap se transforma em tribalismo. Consomem rimas numa espécie de canibalismo. MCs agride e MCs conversos brutais, pugilismo. Wild one, open mic, skill assume protagonismo. Skill assume protagonismo, eu assumo favoritismo. MC e rimas envolvidos em algo mais forte. Erotismo, hardcore com romantismo. Amor, drama, fatalismo, dose de abre, realismo. Fuck materialismo, ilusões destroem o rap com atos puro vandalismo. Mas eu realizo a realidade, para mim isto é fundamentalismo. Procuro abordar com Malcolm X, quando divulgava o islamismo. Abalo o sismo, o 87 na Richard Bell, isto é o sismo. Prisões no RAP, vocês estão à beira de um abismo. Continuas a ouvir chorar naquela rhyme cheia de cavala. Estraga como uma vaga, competition de escala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Continuas a ouvir chorar na queda, rhyme cheia de cavala. Estraga como uma vaga, competition de escala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Qual o tempo para todos? Bela, já não fala. Ainda mais pode ser o melhor ou o pior. Com isto eu não me apego. Se és MC, respeito ao meu e eu respeito o teu projeto. A tua falsidade é um comportamento incorreto. O microfone não é um brinquedo, não tens variz. É peso objeto, amor sem skill e vice-versa. Dá rap incompleto. Três regressas às aulas e aumenta o teu instrumento. Ou abandona a atividade e ouve na rua, lá vem direct. Chula está na casa, ou amigas ficaram sem teto. Esmaga a vossa ignorância como se esmagasse um inseto. Embora tu queiras, FTP não fico quieto. Importa estilos e rimas, mas cá dentro eu intercepto. Rapidias iludidos, vou de um a um e não me invertem. As faz mais, não tens nenhum, pois um a um tento reto. Teus rimas não saem pela boca, já mudaram de trajeto. Niggas exibem cenário no rap, eu sou exibo afeto. É tudo o que eu mostro e tudo o resto eu sou discreto. Rap nem meu nem teu, diz sou filho, amanhã será reto. Se antes não fores abordado, porque este momento nem és um pede. Ainda não penso, não andas, não falas, não rimas, és algo inconcreto. Como nada sabes de mim, chulaste para ritmo no top secreto. Faz o que só fazem sentido quando eu estava com pena direto. Que só dizem blá blá blá, não compreendo esse dialeto. Movimento saca se e neste momento sou eu que enxergo. Para que eles só querem peito da vida, a vossa cassete eu enxergo. Niggas odeiam chulaste porque o meu discurso é direto. Tu vi ou não sabia, gasta de mim um real preto. Real preto, gasta de mim um real preto. Real preto, Red Ice G, real preto. Continuas a ouvir chorar naquela vibe cheia de cavala. Estraga com uma balha, competition de escala. O amor tem para noite, Bell já não fala. O amor tem para noite, Bell já não fala. Continuas a ouvir chorar na queda, mas cheia de cavala. Estraga com uma balha, competition de escala. O amor tem para noite, Bell já não fala. O amor tem para noite, Bell já não fala. Já não fala, já não fala, já não fala. Rhyme shit cabala. Olá, sejam bem-vindos a mais uma parte do Imaginário 21. Então, gostaram das primeiras três músicas? Se não gostaram, ouçam outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez até gostarem, está bem? Façam isso. Vocês vão ver que vão gostar. Ou então vão se enjoar, pronto, uma das duas. Não interessa, são as duas os dois verbos da primeira conjugação. Tudo terminado em ar. Mas, para não enjoar, lá está, vamos variar um bocadinho. Como não tivemos hip-hop nas primeiras três músicas, vamos ter hip-hop nas últimas seis, que eu vou dizer já de seguida, porque entretanto depois entra o especial, a entrevista especial com o meu amigo Joel, ainda não tinha dito, mas a entrevista é com ele, o especial de janeiro, eu acho que vocês vão gostar, ficou muito fixe, eu gostei muito de a fazer, como é óbvio, senão também não convidava o homem, não é? Hã? Pois. E então, vocês... Mas isso é um bocadinho mais à frente. Agora vamos falar sobre as músicas que vão estar no programa de hoje. Portanto, a próxima música será a música dos Dilemma, um grupo de hip-hop já muito conhecido, já bastante antigo também. E escolhi uma das... Eles têm muitas músicas famosas, mas eu escolhi uma que se chama Verdadeiros Amigos, também um bocadinho... em homenagem a todos os meus amigos que já participaram aqui no meu programa, todos aqueles que me concederam entrevistas, que se disponibilizaram a perder um bocadinho do seu dia para falar comigo, para falar connosco e convosco e dar-vos a conhecer as suas paixões, portanto eu achei que isso era importante. E vocês vão ficar aqui com esta... Prestem atenção à letra, mesmo que não gostem muito do estilo, mas prestem atenção à letra porque eu acho que vale a pena, portanto... Deixo com a Dilemma, Verdadeiros Amigos, assim aqui é. E depois temos uma grande música de uma grande, grande banda lá do 1900 e antigamente, como dizia o outro, mas não é. É só de 1999, mas já foi há tanto, tanto tempo. Eu era tão... Ai, meu Deus, pronto. São os Ornatos Violenta, a Violeta, exato. Por que é que eu não consigo dizer uma palavra sem me engasgar? Enfim. Ornatos Violeta, Chaga. É muito fixe esta música. Mais uma vez, estamos aqui a misturar. Agora já temos um rockzinho. O álbum é O Monstro Precisa de Amigos. É o artista, são a banda, Ornatos Violeta. A música é Chaga. E vocês vão ter um feeling assim do rock português de muita, muita qualidade. Eu acho que devem perder tempo a ler a letra, a ouvir a música, porque vai fazer-vos muito bem. A seguir, e para voltarmos um bocadinho à onda do hip-hop, que agora vem, este programa é especial, porque o Joel vem falar de hip-hop, vem falar das suas paixões, e uma delas é o hip-hop. Aliás, vamos ter então a surpresa, que eu acho que já posso revelar, portanto, a surpresa será que vamos ter em exclusivo mundial no Imaginário 21 a música do próprio Joel, que tem como nome lógico, MC Lógico, e é lógico que ele só pedia. Isto é piada, é assim, demasiado fácil. Pronto, é lógico que ele só pedia estreá-la aqui no nosso programa, no meu programa, para vocês, portanto, vai ver aqui pela primeira vez no Imaginário 21 uma música original. Hein? Mas vamos continuar por ordem, portanto tínhamos Dilemma, ou temos Dilemma, Verdadeiros Amigos, temos Ornatos Violeta, Chaga, temos Todos Gordos, é homenagem a mim próprio, dos Mind the Gap, é um rap muito antigo, já tem 17 anos, 18 neste caso, portanto é de 2000, do álbum A Verdade. E a verdade é que eles já na altura eram gordos, eu ainda não, mas agora já sou, portanto, somos, como a música diz, todos gordos, e é verdade que somos, e somos felizes, e assim é que tem que ser, malta. Não é preciso ser magrinho, não é preciso ser demasiado gordo, é preciso ser feliz. Este Todos Gordos é um tema clássico do hip-hop português. A seguir temos, não menos icónico, não menos histórico, tema do Sam the Kid de 2004, do álbum Sobre Não Percebes. É talvez uma das músicas mais escutadas do hip-hop português, de um dos melhores MCs de Portugal, como diz a música, se não percebes o que eu digo, se não percebes o que eu falo, se não percebes o que eu vivo, se não percebes onde, o que eu galo, então caga nisso, não percebes o hip-hop, é isso mesmo. Portanto, é este refrão que ficou no ouvido de toda a gente que ouvia hip-hop por esta altura. Portanto, relembro que esta música foi o álbum que foi lançado em 2004, Não Percebes, do rapper português Sam Da Kid, o STK, um grande props para eles todos, quer dizer, para o Dilema, para o Mind the Gap, para os Ornatos, para o Sam, enfim, para o Lógico. E vamos fechar o programa então com a música do meu amigo Joel, mas não sem antes voltarmos um bocadinho e atrás, digamos assim, a 1989, Rádio Macau, Amanhã é Sempre Longe Demais. Portanto, é uma espécie de não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. E é uma música com uma sonoridade muito especial. Aquele... Bem, esta música assim dos anos 80, princípio dos anos 90 em Portugal, que não sou muito fixe. Eu gosto muito. E portanto, Rádio Macau, Amanhã é Sempre Longe Demais. Não precisa de apresentações, é uma música que entra um bocadinho, digamos que, transversal, como a própria banda, os Rádio Macau. O álbum é O Rapaz do Trapézio Voador, de 1989. Rádio Macau, Amanhã é Sempre Longe Demais, a fazer a primeira parte, digamos assim, da estreia do nosso grande amigo Joel, que vocês vão ter a oportunidade de ouvir já a seguir na entrevista, e com a sua música, portanto, e com a estreia mundial desta música, que tem por título Tudo o que tens é um presente. É o MC Lógico a estrear uma música aqui no Imaginário 21, e portanto vou só recordar a ordem das músicas: Dilema, Verdadeiros Amigos, Ornatos Violeta, Chaga, Mind the Gap, Todos Gordos, e depois Sam Da Kid, Não Percebes, Rádio Macau, Amanhã é Sempre Longe Demais. E a última música deste Imaginário 21 especial de janeiro, com o Joel, o MC Lógico, que tem a música Tudo o que tens é um presente. Força aí para mais uma semana de trabalho, para mais uma semana de alegria. Vamos lá com força a fechar aqui esta grande emissão que misturou rock, pop, hip hop, enfim, e até teve direito a uma música original deste meu grande amigo, o qual vocês vão contar já a seguir com a entrevista. Não percam, fiquem bem e tchau! Estas ruas falassem, contavam uma história sem fim. Do centro ao jardim ou no liceu onde tudo começou, recordo a imagem da face, todo o que nos ajudou. 14-24, uma década de inéditos, passada no escuro sem receber créditos, por entre prédios, bairros e momentos bizarros, quais instintos são à prova colocados. Nós sobrevivemos algures entre o paraíso e o inferno, numa cidade cinzenta onde todo o ano é inverno. Vê-nos crescer como uma árvore bem forte, germinada a partir de uma semente do norte. Expansão geográfica, comitiva, diplomática, a simplicidade é tática da verdade posta em prática. Existe muita gente ingrata, pouca gente honesta, que desconhece as consequências de metade do que manifesta. Esta é para todos os meus verdadeiros amigos. Esta é para todos que estiveram lá quando foi preciso. Esta é para todos aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Esta é para todos os meus verdadeiros amigos. Esta é para todos que estiveram lá quando foi preciso. Esta é para todos aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Frio gélido cenário de ferrado no voeiro, tabuleiro superior, ponto de D. Luís primeiro até o minuto derradeiro. Nova Gaia Porto, no coração, na alma, na mente, no meu corpo, sonhos por concretizar, fazem-nos rimar, é nossa vida, vamos ganhá-la custo custar. Temos cegos, surdos e muitos famintos de alimento para a alma que nós distribuímos. sentimos e levamos a mentalidade em saltos quânticos, evocando a liberdade nos nossos cânticos. Pesados como fartos de responsabilidade, carregamos nas costas desde tenra idade. Crianças da cidade embriagadas em sonhos, lembranças do passado hoje inundam os olhos, enquanto mentes pobres lançam boatos podres. Orgulho-me de nos ver lutar por causas novas. Esta é para todos os meus verdadeiros amigos. Esta é para todos que estiveram lá quando foi preciso. Esta é para todos aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Esta é para todos os meus verdadeiros amigos. Esta é para todos que estiveram lá quando foi preciso. Esta é para todos aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Eles não acreditavam numa segunda vinda fora de tempo à moda antiga, mas não podem fechar a saída com mil chaves, todas as oportunidades. Vê-se muitas celebridades com escassas capacidades. Hoje em dia podes crer, é isto que mais gira, muita beleza em torno de uma cabeça vazia, incapaz de entender o habitat no qual se encontra inserido, ou incapaz de cifrar dois parágrafos de um livro humano. Não tenho mais a escolaridade obrigatória, mas a diferença de consciência entre nós é notória. Tens a memória curta com uma experiência na luta, ou até mesmo na vida, e de quem será a culpa da inocência que permanece após a adolescência, que não permite olhar o mundo com a vida transparência. Tens de ser mestre do teu próprio tempo, e com o tempo serás o próximo a dar o exemplo. Este é para todos os meus verdadeiros amigos. Este é para todos que estiveram lá quando foi preciso. Este é para todos aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Este é para todos os meus verdadeiros amigos. Este é para todos que estiveram lá quando foi preciso. Este é para todos aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Este é para todos. Este é para todos. Este é para todos. Este é para todos. Este é para todos. Este é para todos. Os meus verdadeiros amigos que estiveram lá quando foi preciso. Aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Os meus verdadeiros amigos que estiveram lá quando foi preciso. Aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós. Rádio Central. Outra vez, vez. Põe rec, põe rec, rec. Muito back, back, back. A todo gás, gás, gás. Todos os meus punas, fico-vos mais um dos nossos hinos. Gaiolinho, Porto e Matosinhos, distritos vizinhos, não estamos sozinhos. É bom saber como contar. Quem está atrás de nós, quando nos quiserem atraiçoar, vou continuar a visitar, pisos e partilhar. Puros conhecimentos enquanto estou a improvisar. Trilhar, são fortes, reventar. Com o sistema a atacar, vamos para fora. Não dá mais valor ao nosso lugar, é outra cena. Levados, visitamos este planeta. Dedicados a viajar na atmosfera, como um cometa. Atacamos em várias frentes, em níveis diferentes, mas estamos ligados por graus mais fortes que parentes. 1, 2, para Matosas, 3, 4, para Gaia, 5, 6, ponto inteiro. Assim ninguém vai, ninguém, toda a gente, norte, sul também. Vai beber ao mesmo, é claro, vocês sabem muito bem do que eu estou a falar. Estou a representar as cruzes que estão por trás. Há 8-7 montar, preparar o futuro. Mas o que interessa é o momento. Apresento o plano do ano, o bem a 100%. Digam-me sangue como eu, guardando-lhe palpa as manos. Não interessa de onde viemos, interessa onde estamos e onde vamos. Temos que aproveitar o que é comum. Digam-me se sentem menos como este álbum. Outra vez, vês, sente, sente na tua mente. Mente, põe, põe, rec, rec, no teu back, back. Sei, sei, em todo o gás, gás, mais, mais alto. Põe, põe, neste som, som, tão, som. Outra vez, vês, sente, sente na tua mente. Mente, põe, põe, rec, rec, no teu back, back. Sei, sei, em todo o gás, gás, mais, mais alto. Põe, põe, neste som, som, tão, bom. Todos os cliques vão reconhecer, reconhecer. O melhor que pode acontecer é nada fazer, é nada fazer, fazer crescer, continuar, semear, manter. Umas rimas e umas batidas só pelo real prazer. Todos que nos acompanham, ajudam e nos guardam. Seu respeito é bilateral, como esperavam. Ouçam isto, outro hino para rebentar a palhagem. Bem se bem da melhor qualidade, altas percentagens de elementos por cinturos, totalmente seguros, habituados, pensados para completar muitos induros. Circuitos, cobertos, pistas para poder rapar. Gravar então em grupo, nosso dono na cara. Os gajos partem garrafas comigo, me chamam amigo. Protegem-me à volta, nas costas, ao umbigo. Viagens a Vigo, tardes no trilho, noites no estúdio. Os putos à volta do microfone, um interlúdio. Cartão de visita da invicta cidade. Não é igual a todos nas equações da nossa realidade. Litoral ou interior, norte, sul e insular. Eu umas runas vamos mostrar a doutrina. A espalhar não damos tiros, dão suspiros nos hotéis em retiros. banais, bacanais, ideais. Com outras tribos, quando há crise é para todos, quando há fome é para todos, quando eu como há para todos. Ficamos todos cor, todos cor. 3, 3, 7, 7, 9, pela tua mente, põe, põe, rec, rec, no teu deck, deck, sec, sec, em todo lugar, gás, mais, mais alto, põe, põe, neste som, som tão bom. 3, 3, 7, 7, 9, pela tua mente, põe, põe, rec, rec, no teu deck, deck, sec, sec, em todo lugar, gás, mais, mais alto, põe, põe, neste som, som tão bom. 3, 3, 7, 7, 9, pela tua mente, põe, põe, rec, rec, no teu deck, deck, sec, sec, em todo lugar, gás, mais, mais alto, põe, põe, neste som, som tão bom. 3, 3, 7, 7, 9, Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma parte do Imaginário 21. E hoje, como vocês sabem, o Imaginário 21 já me estou a engasgar, fantástico. É especial, não é de Natal, mas é logo a seguir, os Reis Magos. E então trouxe aqui um dos reis, os reis do, para mim, um dos reis, o mago do hip-hop. Vamos falar um bocadinho sobre rap, sobre hip-hop, sobre paixões, sobre coisas que a gente gosta de fazer, outras que a gente não gosta, mas tem que fazer. Com quem? Com o meu amigo Joel. Joel, tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Espetáculo. Grande introdução esta. Tive aqui a estudar, senhor. Isto para aí meia hora. Nota-se já os calos da experiência. Então, vamos começar esta conversa, barra entrevista, por uma coisa muito simples, que é a paixão. Portanto, já disse aqui às pessoas que tens uma paixão por hip-hop. Já sei, eu sei, mas as pessoas não sabem, que gravaste, já gravaste algumas músicas, já gravaste mixtapes, sim, é verdade? Sim, isto é verdade. Que eu estou a dizer. É verdade. Pronto. E desde que quando? Desde quando? Comecei em 2005, a fazer pequenas brincadeiras no computador, mas nada de profissional. Okay. Mas em 2006 gravei a minha primeira música com o meu amigo com o qual comecei, na altura, não é? Ok. Que se chamava Tiago, ainda se chama Tiago. É bom saber. Mas foi em 2006, basicamente, que comecei assim, a fazer algo que se possa chamar de hip-hop. Ok. Mas esta influência sempre... Ou seja, sempre teve em ti, passaste por diversas fases... Do hip-hop? Do hip-hop? Não, passei por diversas fases. Ok. Sim, sim. Mas o hip-hop foi crescendo mais ou menos a partir dos meus 14 anos. Consegues dizer porquê ou não? Não, quer dizer, consigo, acho. Excelente, que... eu fiz uma pergunta, o convidado respondeu que não, obrigado, até para a semana. Estou a brincar. Sim, sim, mas não te consigo se calhar dizer porquê especificamente eu gostar de hip-hop, mas sei que foi um bocado a influência de um amigo meu, okay. Na altura que era, chamava-se, ainda se chama Martinho, mas porque os ele... Os amigos do Joel trocam todos os nomes. Na altura... Não, mas na altura ele ouvia algum hip-hop e eu lembro que ao início tive uma reação um bocado... De não gostar, não alérgica. É? Mas à medida que fui ouvindo, fui aprendendo a apreciar as rimas, sobretudo a parte das rimas, okay. A escrita. Ligavas muito à letra? Sim, muito. E pouco ao beat? Também ao beat. Vinha a apreciar os dois mundos, não é? Mas muito, começaste bastante. Pela letra? Sim, o que mais me atraiu ao início foi a letra. Ok. Porque eram letras muito... Na altura eu lembro que a minha percepção das letras eram letras chocantes. Certo, ok. Sim, para um cérebro de um puto que não está habituado a uma realidade mais crua, aqueles MCs que vinham falar da rua e do que se passava na rua, aquilo era tudo muito cru para ti. Era, sim, e certo, atraiu a minha atenção por ser bastante honesto. No discurso de alguns MCs, claro que não são todos honestos, não vamos entrar por aí. Não vamos criar acrimónias aqui no programa. Mas, sim. Portanto, o estilo do hip-hop é mesmo, portanto, ou começa por ser sempre um estilo de intervenção pessoal, depois de intervenção política e de relatar o que vês e o que sentes e o que vives e a rua, e parece que quando uma pessoa mais estragada é, melhor é para o hip-hop, se quase, tá quase. Bem, tinha essa ideia, eu pelo menos quando ouvi, comecei a ouvir, tinha essa ideia, agora já aprendi que eu acho que metade é show-off. Pois, sim, sim, é verdade. Também há muitos MCs que inventam histórias. Muitos artistas que contam de histórias em músicas que não são histórias que eles viveram. São não. Tipo cenários hipotéticos. Mas isso não faz, já é uma criação fictícia. Não, não estamos a falar daquela honestidade e daquele poder nas palavras, da realidade, de uma vivência que foi real. percebes? Eu até aí, por exemplo, eu não discordo, porque é assim, desde que tu não digas que foi uma história que tu viveste, eu posso criar um poema, uma canção, uma música e uma letra sobre uma coisa que eu não vivi, mas que se calhar vi alguém viver, ou imaginei na minha cabeça. Se especificamente expressares isso, não é? Sim. Isto é uma história de um rapaz que eu Pronto, vi. Pronto, exatamente. Ou, não é? Agora, ser honesto. Estás a falar de algo que tu viveste na primeira pessoa, mas que na realidade não viveste, não é honesto. Não, exato. É não tem, não tem, não é? Mas pronto. Basicamente, o que conta para ti é mais do que outra coisa. A primeira coisa é a intenção com que fazes. Sem dúvida. Isso é base. E engraçado que tu disseste que quanto mais o gajo é estragado, melhor é para aquilo. E se passa para fora, quando um gajo é mesmo estragado, a música também vai ser um bocado estragada. Isso passa para fora. É verdade. Pois não consegues, não consegues disfarçar, digamos isso. Nem consegues ter congruência, nem a tua mensagem se calhar vai apelar a pessoas mais positivas, porque as pessoas mais positivas não estão interessadas em ouvir os relatos de um pobre drogado que só fuma ganzas e que não faz nada de jeito na vida. Por acaso houve quem lhe ensinasse a rimar e agora tem um método para gravar o quê? Lembrou-se de fazer música, não é? Quem é que vai querer ouvir, não é? Sim. Mas... claro que há sempre quem aprecia, não é? Há pessoas... Para todos os gostos. E sim, e que não detectam que tipo, há música muito, muito negativa, não é? Sim. Então, portanto, mas nessa altura tu ouvias, digamos assim, tu ouvias tudo dentro do hip-hop, tudo um pouco. Os mais comerciais, menos comerciais. Sim, mas sempre tive e lembro-me de ter uma atitude seletiva em relação ao que ouvia. Ok. Porque o que gostava mais naquela altura que comecei era Bossa e Si. Ótimo. Dilema também gostava muito. Sim. Mas porquê Bossa e Si? Porque Bossa e Si, se formos ouvir os álbuns antigos dele, os primeiros, eram muita, muita boa onda, man. Bossa e Si era uma cena muito boa onda. Tinha aquela música a relatar um assunto um bocado mais pesado, estás a ver, como o imigrante que veio para Portugal, pobre, sim, e que teve que passar pelas dificuldades com a família, etc, etc. Fala, sim, de músicas, tem todo tipo de assuntos, mas no geral Bossa e Si tinha uma onda mais positiva, mais descontraída, era um hip hop que tu podias ouvir à vontade em qualquer sítio. Certo, eu lembro-me de Bossa e Si ser a minha música, isto é um bocado estúpido dizer, mas pronto, eu vou dizer na mesma, que é, lembro-me de ser a minha música de verão. Tá. Exato, tinha aquilo. O puto xarela que andava com a mochila. Lembras? Não havia. Não é preciso ser muito, muito. Lá está. Não é preciso ser muito cru e muito chocante. Ou politicamente com mensagem para ser um bom hip hop. Não, sem dúvida. Eu acho que até é um bocado mais o oposto. Podes ser honesto, mas ser honesto com uma intenção positiva. Okay. Passar uma mensagem, por exemplo, olha, eu errei nesta cena, vocês não errem. Não façam isto. Porque já sabem no que vai dar, que é isto que eu vos estou a dizer. Não vão por ali, eu já lá fui. Isso é construtivo. Agora tu constantemente remoeres, por exemplo, numa decisão, numa escolha que tu tiveste no passado e que só te trouxe resultados negativos e chungas e agora estás 10 anos depois a ruminar da mesma coisa e quer dizer que não aprendeste grande coisa. Exatamente. Com a lição que devias ter aprendido. Pois. E o hip-hop anda muito à volta disso agora mesmo. É, quer dizer, agora não sei porque eu não ouço, deixei de ouvir porque me saturou precisamente isso. Porque, pronto, vou dizer que no geral o hip-hop é uma cena muito egocêntrica. Mas eu concordo, é a minha opinião e concordo com as pessoas que também acham isso, porque é uma realidade, é um facto. Pois, era o que eu ia dizer, mas não é preciso achar, é só ouvir as músicas. É um facto, exatamente. E recolher a informação que lá está, quer dizer, quanto mais egocêntrico, melhor. Yeah. Quanto mais vezes eu disser que sou melhor, melhor. Melhor. Então não é construtivo, é uma exatamente coisa destrutiva. É precisamente isso. Pronto. Também acho. Porque é por isso que eu tenho dificuldade em ouvir rappers novos. Não tem. Eu, por exemplo, também gosto, pronto, o pessoal aqui no programa já sabe, e tu também, eu gosto muito de hip hop, mas não gosto muito de hip hop agora, não ouço muito. Se me perguntarem quem é que é o rapper está a bater agora, sei lá, não sei, não faço ideia. Exato. Pois. Sim. A música, apesar de haver bons artistas, que ainda devem haver, provavelmente são os mais antigos, não é? Os que têm mais experiência, justamente. os que já passaram na fase do egotrip. Sim, um bocado. Agora já estão mais na fase de moralizar. De moralizar um bocadinho, de, já é mais de dar uma coisa qualquer para tu pensares. Olha, sim, pensa lá nisto. Sim. Sim, mas por acaso estava a ser um bocado irónico, porque o moralizar também chega a um ponto que é excessivo. Em que o está ali o velho MC a dizer, a moralizar constantemente tudo. Também não, pois, não podemos é ir por aí na questão do exagero. É bom que umas pessoas com mais experiência falem contigo. Isso, exatamente. Que seja mais construtivo, não é? E nota-se que houveram, por exemplo, notei bastante que houveram MCs que ao longo do tempo que fui acompanhando foram crescendo e foram ficando mais. Tendo um rap mais consciente, com uma mensagem mais clara. Acho percebes? Que já não é... o exemplo mais crasso disso é o Sam Da Kid. Por exemplo. Já é um rapper que o Sam se, foi, se foi construindo. Aquilo, tu ouves o primeiro e ouves agora o último e percebes. Foste acompanhando o crescimento dele como pessoa. Sim, Sam Da Kid é um gêniozinho do rap. Gêniozinho. Qualquer dia ele vem aqui ao imaginário. Vamos sonhar, porque não sonhar. É. Porque não? Já estive mais longe. Dizem que estás sempre para uma pessoa de conhecer a pessoa que tu queres. Olha. E eu estou, porque eu já conheci uma pessoa que é amiga dele. Portanto, olha, ótimo. Estás a ver? Ótimo. Uma coisa que parecia uma mentira, se calhar. Hã? Não sei. 2018, está mais não perto sei. De qual que se pensa. Não faço ideia. Não faço ideia. Estou a especular, estou a ser especulativo. Mas voltando aqui ao Joel, que é o que interessa. Neste sentido, então, já contaste um bocadinho da tua. Primeira fase, depois desconectaste um bocadinho do mundo, sim, tiraste sim. a ficha, disseste, olha, agora vou ali, tchau. É verdade. Como é que foi essa parte para ti? Em 2008 lancei o meu primeiro EP, que é o Logicamente, por acaso até participei num concurso televisivo, que foi o Hip Hop Brasa Stop, em 2008, sim. Fui à RTP cantar, fiz parte dos 11 finalistas. Penso que eram 300 e tal candidatos, aos 11 finalistas. Parabéns. Obrigado, já tinha contado. Mas sim, mas parabéns em direto e ao vivo. Parabéns em direto à nossa audiência. Pronto, mas entretanto tive umas experiências na vida que me fizeram. Entretanto, eu fui para a Holanda, onde, vivi 11 meses, e lá tive umas experiências na vida, um bocado difíceis de explicar, mas que me fizeram ver as coisas de outra forma e avaliar bastante e dar muita importância àquilo que eu ando a consumir. E eu comecei a questionar tudo o que eu fazia. O que é que eu ando a ouvir? O que é que eu ando a ver? Percebes? E então o hip-hop teve que ficar para trás, porque eu não consigo. Eu considerava o hip-hop negativo demais e que me influenciava de uma forma negativa, que me isolava e que me punha a pensar em coisas que não era obrigado a pensar, porque não faziam parte da minha realidade. Por muito que a música, por exemplo, a música do gueto faça parte da realidade das pessoas do gueto ou do bairro, não é uma realidade que faz parte da minha vida. Por certo. Isso, eu ouvir isso não fazia. Estás a pôr qualquer coisa dentro da tua vida. Exatamente. Não é, eu estou aqui a usar um exemplo que se calhar nem é o mais correto. Música do bairro. O hip hop em geral é um bocado. Foca no negativo. Os MCs focam no negativo. No que está mal para descrever alguma coisa que atrai a atenção das pessoas porque é chocante, percebes? Pronto. Causa impressão. Uhum. Isso. A gente estava a falar nisso há pouco. Pois, exatamente. E nas conversas secretas que não vão para lá. É verdade. Sim. E pronto, e foi por causa disso. Deixei uns bons anos deixei muitos amigos que na altura tinha, por causa de que faziam parte do hip hop. Fui mantendo contacto com alguns que eram os meus melhores amigos, mas abandonei aquele pequeno mundo onde eu estava para poder dedicar a outras coisas. Uma espécie de uma renovação da tua vida. Exatamente. Um que mudei a vida. Foi um bocado 50% forçado, 50% vontade própria. Foi assim uma coisa assim. Teve mesmo que ser. E agora? E se não fosse isso? Se não fosse isso? Hoje não estava aqui e não conhecia aqui o Jorge. Ora bem. Pronto, estão a ver. As pessoas evoluem e depois conhecem. Não é ao contrário. Não é ao contrário. Obviamente que, por acaso, não é nada é por acaso, não é? É um clichê muito grande e eu costumo dizer muitas vezes. Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Porque a tua evolução é que te leva para aquele caminho ou para o outro e conheces esta pessoa ou outra. Tu tiveste essa evolução, portanto, tiveste uma primeira fase de contacto com o hip-hop, depois visto o que é que o hip hop fazia em ti, então decidiste que foi bem assim, né? Não acordaste de manhã, agora eu não quero. Mas foste decidindo. Exato, porque nem todos os momentos são momentos apropriados para tu estares preocupado com causas sociais. Tens que saber viver a tua vida e aproveitar o que é bom, não é? E não ficar-te constantemente em coisas negativas. Estás a dizer na questão de resolução do problema, não é isso? Sim, muitas vezes a intenção da pessoa que rima nem é resolver, é apenas aproveitar mais um pretexto para fazer mais uma música, meramente. Certo. E depois... Ele quer lá saber, muitas vezes, quer lá saber se resolve alguma coisa ou não. Ele quer que se foda, na realidade. Pois. É mais é tipo, opá, vou fazer aqui um tema, aqui hardcore, tipo, para que é para os meus ouvintes ver aqui que eu me preocupo com estas cenas e que, opá. E porque choca, não é? Sim, e porque é um choca. Sim, e a pessoa ouve. Sim, está a falar, sim, sim. Olha, está a falar da violência doméstica, sim. Olha, está a falar do... sim. Disto, daquilo, do outro. Mas isto, atenção, também é importante acrescentar que não, nada destas músicas tem mal nenhum, nós não estamos a dizer isso. Não. Por exemplo, aqui, do meu ponto de vista, que é um ponto de vista de uma intenção positiva e teres uma vida mais positiva, mais alegre, isso são coisas que agora puxam para baixo. Agora já é o Joel Guru, agora já mudámos para o Joel Guru. Sim, mas é uma coisa que é o que as pessoas normalmente procuram. É alguém que as enche. Eu digo isto a brincar, mas meio a sério, porque procuram pessoas que as inspirem, só sendo elas próprias. Exato. Não é preciso ser nada de especial, é. Yeah. É, mantens tu com os teus princípios e às vezes há pessoas que, olha, aquele gajo faz aquilo bem, olha, curtia fazer aquilo assim, olha, o que é que ele fez? E o que é que tu fizeste para mudares? O que é que eu fiz para mudar? Possas contar as outras coisas, deixa estar. Não, mas o que é que tu fizeste em termos de pessoais? Sim, para ti. É, olha, uma das coisas foi, lá está, largar aquilo que era negativo, que eu via, sim, como era negativo na minha vida. Uma delas teve de ser o hip hop para mim. Amigos que faziam parte dessa vida que eu tinha, amigos que eram mais negativos e como eu apercebi-me que não eram benéficos para mim nem para a minha vida. Okay. E passei uma boa fase sozinho. Uma fase bastante grande sozinho, em que não tinha a certeza se havia luz ao fundo do túnel, basicamente. Quando estás aí no meio, é complicado. Mas entretanto, conheci uma das pessoas mais inspiradoras que eu já vi na minha vida, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é o nosso amigo comum, que é o Pedro. O Pedro que já veio aqui ao Imaginário 21, aliás, foi a primeira entrevista. Exatamente. E que vocês podem acompanhar lá no site. E depois também podem acompanhar em todos os blogs. No YouTube, não é? No YouTube, essas coisas todas que estão lá na entrevista dele e que vocês podem ir lá espreitar, mas força, Joel. Portanto, conheceste o Pedro, exatamente, a filosofia de vida dele. Exatamente, e isso para mim foi uma mudança tremenda, porque eu estava habituado a um tipo de existência totalmente diferente do que eu tenho agora. Okay. E a intenção de viver no dia a dia. Parti muita pedra. Muita pedra interior, muita coisa negativa, muita emoção negativa, muitas associações. Então, e agora, ligações. Joel, agora está a ficar cada vez melhor. Se tivesses que dar um conselho ao Joel, que há aí tantos Joéis por esse mundo fora e piores ainda, e Joéis e Emanuéis, não estamos aqui a julgar ninguém, não é a pessoa. É o tipo de vivência que exatamente eu estou a referir. Se por alguma razão estás a ouvir isto e achas que não estás satisfeito de alguma forma com a tua situação atual, a tua vida atual, tens que aprender a aceitar apenas o melhor para ti e ser seletivo. Isso é essencial de quem tem uma vida mais agradável e feliz. Se queres ser feliz, tens que aprender a deitar tudo que não tenha a ver com felicidade fora. É a única difícil forma, é muito difícil, mas é a única já forma. Já somos apegados a tudo, mesmo aquilo que nos faz mal. É exatamente. Engraçado, mas é engraçado sem ter graça nenhuma. É a única forma, porque enquanto não abres espaço para aquilo que é bom entrar, porque está cheio daquilo que não interessa, esse bom não vai entrar. Não, lá está, porque não tem espaço. Se passas a vida, por exemplo, com amigos que só te puxam para baixo, só te metem em vícios, só te tramam de uma maneira manhosa em que nem tens a certeza se podes confiar nessas pessoas ou não, se não estás satisfeito, tens que aprender e tens que procurar, se calhar, um bocado de ajuda em autodesenvolvimento pessoal. Não sei se podes partilhar aqui o blog do Pedro, que acho que é uma ajuda, que é o Cool Vibes. coolvibesblog.blogspot.com, que é um blog espetacular. Lá encontrarás tudo e mais alguma coisa, se de facto queres mudar, que é muito importante. E se não queres ir a esse blog, há mil vídeos. Muitos autores. E bons autores. Preciso é vontade, é preciso é querer. E sobretudo não há nenhum. É isso mesmo. Não há nenhum blog que vá fazer por ti aquilo exatamente, que tu tens que fazer. Exatamente. Tudo se resume depois ao que tu fazes com o que lês e com o que vês. Não? Podes ler a Bíblia toda de trás para a frente e não ser cristão. Exatamente. Não procurem nas páginas de um livro aquilo que não encontram na vida real, porque não existe. Existem ferramentas, exercícios, que eu já lá vi, análises sobre filmes, músicas, livros, sim, livros recomendados, filmes recomendados. Existe toda uma série, no fundo são todas recomendações, de uma maneira ou da outra. Agora o que tu fazes com isso, tu é que sabes. Pode resultar muito bem, no caso do Joel resultou muito bem, pode não resultar tão bem se não fores aplicado e se não tiveres mesmo a intenção de mudar. Exatamente, é preciso crer. Depois acontece esse, a gente às vezes tem essa conversa, que é as pessoas que dizem que gostava muito de mudar, mas gostava então... Pois é. Mas é como o Pedro diz, que é uma das cenas, é uma frase de muita sabedoria, que é: enquanto as cenas não forem suficientemente más... Ponto de saturação. Sim, a pessoa não tem motivação suficiente para querer mudar. E portanto, tornou-se suficientemente mal para ti? Para mim? Sim, senhor. E tu enjoaste da tua vida? Estava horrível, estava... deprimido, não podia ser horrível, pior. Em sofrimento. E depois, quando é que nasceu este Joel novo? Como é que tu começaste? Eba. Como é que tu começaste a notar, mais simples, como é que tu começaste a notar as mudanças na tua vida? Olha, foi arriscando. Okay. Uma das cenas... É que pode parecer óbvio agora, é. Mas se calhar... Uma das cenas, há um período de confusão em que tu não sabes se a pessoa é negativa, se é positiva, se estás à vontade para estar com ela, se não estás. E é confuso, mas tens que arriscar e tens que te tornar independente. Tens que ser uma pessoa que está bem sozinha. Se não estiveres bem sozinho, tu vais ser sempre uma vítima dos comportamentos e das atitudes dos outros. Porque os outros a qualquer momento podem deixar de querer estar contigo. E se tu não estás bem, sozinho estás tramado. Pois, eu lembro-me dessa fase também. Até me lembro, eu já disse isto ao Pedro. E pronto, de uma fase em que eu achava que o Pedro, mais tarde ou mais cedo, ia deixar de ser meu amigo. E é engraçado pensar nisto agora é estúpido. Mas na altura fazia sentido, porque eu estava confuso. E achava, se o Pedro, por exemplo, imaginamos que o Joel agora é meu amigo, que eu sou assim. E se eu deixo de ser assim? Pois. Como é que é? Ele vai deixar de ser meu amigo. Então vou-me esforçar muito para ser o melhor. A melhor. Isto é muito estúpido este conceito, não? A melhor boa pessoa que eu conheço sou eu. Pois. Isto não existe. Pois. Ser a melhor boa pessoa. Sim, mas isso. Ou és má pessoa. Isso é uma tentação que o ego nos traz, que é adaptar-nos aos outros. É com isso. Medo que os outros nos deixem. É verdade. Enquanto que a única solução... É uma necessidade. É, a única solução é o oposto. É seres tu próprio. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, meu amigo. Exatamente. E não ter problemas com isso. Exatamente. Não... Isso, aí é que tu te desenvolves como ser humano. O teu caráter. É que se de facto tens a coragem e tens os tomates... Uhum. Metendo aqui entre parênteses. Tens os tomates para ser tu próprio. E encarar a rejeição caso ela aconteça. Isso, pessoas que fazem o people pleasing behavior, isso é o que existe mais. As pessoas são de uma certa maneira para que um grupo ou uma pessoa se aceite. Okay. Estás a ver? Uhum. É uma tentação. E ainda bem que, por exemplo, se tu estás aqui agora comigo é porque não cedeste a essa tentação, porque a autenticidade é algo que nota-se muito, se a pessoa tem ou não. Yeah. Agora está para ocorrer uma frase muito engraçada, que é a autenticidade não dá para fingir. Pois é, exatamente, exatamente. Não dá para não, fugir. Mas é verdade. Ou és autêntico ou não és. Mesmo. É verdade. Ou és tu próprio ou não és. Agora... Não, mas não dá para, tipo, parecer pessoa. Yeah. Tu notas quando uma pessoa, tipo... Tu notas quando uma pessoa tem, tipo... Agora já. Sorri num contexto que não faz sentido sorrir. Ela... diz que te gosta de alguma coisa que tu gostas, que tu já lhe disseste que gostas, só para forçar uma compatibilidade contigo. E tu aí, nesse momento, fazes uma pergunta sobre essa coisa e a pessoa não te sabe responder. Pronto. Apanhaste. Tens a tua resposta. Tens aí a tua resposta. Mas só a necessidade, eu já vou um bocadinho até mais longe, que é só a necessidade de tu fazeres uma pergunta para confirmar se isto já está errado. Exatamente, já, é que já estás desconfiado. Já estás desconfiado. Mas a minha intuição é assim. A intuição e seguir a intuição normalmente acerta. Não falha. é isso que por acaso costumo dizer aos meus amigos mais próximos. Sim. E por exemplo à minha namorada, quando conversámos sobre este tipo de assuntos, é que a intuição é muito importante. E a intuição normalmente não se engana. Não é normalmente. Eu nunca estive enganado quando segui a minha intuição. É verdade, é muito importante. E é muito difícil. Que há pessoas que tu só de olhar para elas tu já vês, é melhor sair daqui, é melhor tipo. É melhor não conversar, é melhor procurar outras andanças. É verdade, já tivemos algumas pessoas assim, até que conhecemos os dois e tudo, obviamente não vamos nomear ninguém, mas. E que se sentia que as pessoas mesmo... não estavam ali. Mas mesmo na rua, no dia a dia, ou no trânsito. Tu às vezes olhas pelo vidro e vês uma pessoa ou sim, na rua, vês a energia dela. Sim, ou num café e tu reparas e tu, espera aí, é melhor não. É melhor, né? É melhor percebes-te. É melhor não ir por aqui, é melhor não estar ao lado. Porque a não integridade está tipo de olhos, é tipo, está escancarada. Tu notas, tipo. Está escancarada agora que tu estás atento. Pois é, mas a maior parte não das pessoas. Não é ela que está escancarada, és tu. Acho eu que são as pessoas que talvez já são um pouco mais conscientes. Para mim é normal eu perceber-me disso agora, mas eu antigamente nunca me apercebi disso. Isso não existia, aliás. Pois, é engraçado. Não é? Não existe, para ti não existiu, para pessoas mim não íntegras. Pois é. Mas é de facto, é importante isso. Isso leva à seleção. Um gajo só sabe o que é uma roda se alguém lhe explicar. Se não, não sabe que aquilo existe. Se estiver disposto a aprender o que é uma roda. Também é verdade. E voltando agora assim, muito rapidamente. À música e à vaca fria. Que isto tem tudo a ver com o Joel. Portanto, tem tudo a ver com música e tem tudo a ver com esta entrevista. Que a música, no fundo, foi um pretexto para te chamar aqui para termos uma conversa. Opa, obviamente. Antes, não sei se vamos ter a oportunidade de falar mais um bocadinho no fim da música. Mas só quero aproveitar para agradecer. Não, no fim da música não vais falar. Prontos. Ninguém fala no fim. Prontos, da música. Agradeço a já. A música é para ficar no ouvido. Agradeço. Não, mas só quero agradecer aqui ao Jorge por me ter convidado, pelo almoço. Comi comida cozinhada pelo Jorge. Chef Jorge, duas Chef estrelas Jorge. Michelin, outra Bridgestone. É só estrelas aqui. É só estrelas de marcas de pneus. É só. E mais outra Goodyear. Goodyear, Firestone. Mas a comida estava muito boa e isto é tudo um tom de conversa, é tudo muito bom. Quero agradecer por esta oportunidade e espero que gostem da música. A música tem uma intenção engraçada, que é descrever o estado quando estás com preguiça e não te apetece fazer nada e o que te pode levar a agir. É um bocado a intenção da música, descrever isso. Viver o momento, basicamente é isso, que é uma grande lição de vida. Já ouvi a música, obviamente. Tem essa energia, mas lá está, mas fala de. É isto, lá está, é por isso que eu gosto de ouvir as músicas do Joel. Porque fala da preguiça e fala do que te vai acontecer se fores preguiçoso ou do que pode acontecer, um dos caminhos que vai te levar, mas tu não sentes, não é nada pesado. Exato. É tudo leve. Pois. Até te vais a rir e a pensar, olha, se eu fosse assim. Pois. E depois vais pensar outra vez, não, se calhar já. Se calhar sou assim. Se calhar agora estou a ser assim para isto, para este tópico. Mas é normal para tu conseguires falar de uma coisa, precisaste já ter vivido em certa medida. Certo. Isso, certo. Essa é a tua resposta. Sim. É verdade. Não, é verdade. A gente não pode. Não, mas deve. Acho engraçado. Conhecimento de causa. Acho engraçado que, por exemplo, a minha namorada põe-se a cantar essa música e faz-me rir. Ué, é porque não é pesada. Percebes? Não, não é. É muito porque alegre que vocês vão ver. Que não vão sentir, tipo. Tem até um certo humor no fim. Quando digo que não é para a tua idade. Isso é, não é. Não é pesarosa e não te faz ter uma consciência pesada. Faz-te, se calhar, é tipo, olha, pera lá. A perceber-te de algo. E se eu arriscasse mais neste capítulo da minha vida? Sim. É mais por aí, mais tipo uma força motriz do que uma cena estar a dizer, não, és preguiçoso, ficaste aí, a engordar, agora tens diabetes e colesterol e não sei o quê. Tipo, não é pejorativo, é descritivo. É isso. E é muito bom. É muito bom e nós vamos, obviamente, ouvir essa música. Essa música tem a particularidade de ser lançada aqui, não lançaste a mais lado nenhum. Quero só dizer também que o instrumental não é meu, o instrumental é de um artista chamado Odisse, que pessoalmente já disse que permite que as pessoas utilizem os seus instrumentais para fins não lucrativos. Okay. A letra fui eu que escrevi, fui eu que gravei, misturei e masterizei. Pronto. Ele fez tudo, menos o beat. E não usando isto para fins comerciais, é permitido que se faça. Vais ter alguma consequência deste trabalho ou não? Isto agora é a pergunta do milhão de dólares. Neste momento? Sim. Não. Ok. Mas estou a juntar letras. Ok. E estou com a intenção de comprar software para começar a produzir. E eventualmente, depende, okay. Depende. Talvez venha a fazer um novo EPzito. Okay. E com umas 9, 10 músicas. Se correr bem. Depende da vontade. Tem que me apetecer, percebes? Não podes ser preguiçoso. Exatamente. É verdade. Sem conselho do Lógico. É. Lógico, que é o nome artístico do Joel. É isso. Muito obrigado ao Jorge. Nada. Muito obrigado. Nada, Joel. Eu é que agradeço. Os nossos ouvintes também vão agradecer. Vão ficar a conhecer a nova música. Diz só o título da música. Tudo o que tens é um presente. Espetáculo, já há duplos significados. Agora, quem entender, entendeu. Quem não entender, outra vez, puxa para trás e depois vai entender com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu gostei muito. Aliás, comprei o entrevistado com o almoço. É barato. Se vocês quiserem, já sabem. É o almoço. Uma presa, um almoço. É, mas agora é só de gambas para cima. Ou peitinhos de frango, vá. Bom, quanto muito peitinhos de frango de alta qualidade. Exatamente. Só grumbi. Isso. Obrigado, Joel. Obrigado mais uma obrigado, vez. Obrigado, opa. Obrigado mesmo. Vamos ficar com as três últimas músicas do Imaginário 21 para encerrar. Vai ser a música do Joel. Tudo que tens é um presente. Do Joel, não. Do Lógico. Lógico. É lógico. É lógico que é do Joel, não é? Muito obrigado. Obrigado. E nós vemos para a semana com mais uma edição regular, já não entrevistativa, do Imaginário 21. Eu sou Emanuel Almeirante. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. The Kid. Yeah. Mesmo assim. Se não curtes este loop, então passa para a seguinte. O hip hop cru e duro, tu não és o puro ouvinte. Acredita, ninguém evita o genuíno hino. Vazio como ao bolso, não atina andar com chino. Só assino um contrato que me dera liberdade. Ao ganhar mais tarde, arma criatividade. Abusar do que tenho, um poema num desenho. Tentar acusar um estranho só porque não o conheço. Apareço num formato que não estás habituado. Os que és contigo tentam ver se o verso é picado. Mas tu não sabes nada, tens andado adormecido. Só ouves o ruído da ferrugem no ouvido. Frase a rimar em cima de uma melodia que te atrofia como a minha caligrafia. Não percebes nada, preferes uma balada bem elaborada por alguém conceituado. Não fiques chateado porque a crítica inalas. Ainda ficas calado se não sabes o que falas. Isto é o que ouvi 24 horas diárias, sempre ligado a mim sem ter direito a precárias. Não percebes o que eu digo, não percebes o que eu falo. Não percebes onde eu vivo, não percebes o que eu galo. Aprende que a missão não é estar no top, é vazio, caga nisso. Não percebes. Se faça e

ando. Acompanhado de quem gostas, pessoas otimistas, honestas e bem dispostas. Descontrair e permitir que o tempo possa ir e vir, sem tentar controlar o que poderá surgir, pois na verdade a alegria e o amor são respostas a perguntas que tentas responder com soluções imundas. Andas em círculos como carros em rotundas, com ideias moribundas, vagabundas. Ou extracto um produto fresco como há muito não ouvias, emoções sensacionais como há muito não sentias, rimas alimentícias como há muito não comias, nem tentasses copiar, não conseguias. São fodidas as vidas vividas sem vontade, onde não sentes nada além de desejo e necessidade, onde nem sequer mantens a tua sobriedade. E toda a gente diz que isso não é para a tua idade. O passado não existe, tudo o que tens é um presente, vivi-o de forma consciente. Tudo o que tens é um momento e nunca será diferente. Lembra-te disto para sempre. O passado não existe, tudo o que tens é um presente, vivi-o de forma consciente. Tudo o que tens é um momento e nunca será diferente. Lembra-te disto para sempre. Toda a gente quer saber da fórmula secreta. Talvez seja levar uma vida mais discreta, não focar tanto na meta. Talvez seja seguir uma filosofia mais concreta e ter a intenção correta. Desperta se queres chegar a lado algum, pois a preguiça é a melhor desculpa de quem não faz nenhum. Deitado na cama a comer metade dos dias, a pensar no que fazias, perdido em fantasias. Não vias com o que escolhias, ditaria o que serias. Quando bebidas e fumos era tudo o que querias. Eram rotinas vadias de mocas e picardias, para tentar esquecer oportunidades que perdias. Poderias ir em frente se partisse algema, pois o passado é um problema que te prende ao dilema, que te prende ao dilema, que te prende ao dilema. Pois o passado é um problema que te prende ao dilema. O passado não existe, tudo o que tens é um presente, vivi-o de forma consciente. Tudo o que tens é um momento e nunca será diferente. Lembra-te disto para sempre. O passado não existe, tudo o que tens é um presente, vivi-o de forma consciente. Tudo o que tens é um momento e nunca será diferente. Lembra-te disto para sempre. Tudo o que tens é um momento, só existe um momento, vivi-o de forma consciente. Tudo o resto é ilusão. Lembra-te disto para sempre. É o momento. Lembra-te disto para sempre. O passado não existe, tudo o que tens é um presente, vivi-o de forma consciente. Tudo o que tens é um momento e nunca será diferente. Lembra-te disto para sempre.